chato aqui passa por trás de baldes vazios. Sujam cadelas da raça, fugidas no cio, cão fome do cão vazio. Mordos de tela, a sangue, peregrino e até cães da raça. E todo lado e rasgo eles gritam de terror. Sou calvadio e errou que delas no cio. Sou calvadio e morto quem me pisa na cauda. Vacios, sujam cadelas da raça, fugidas no cio, com fome de calvadio. Sou um calvadio e roubo cadelas no cio. Sou um calvadio e mato quem me pisa na calça.